vamos começar mais um Download News sem Fred. Uhul. Sem Fred, cara? Cadê o Fred? É o Fred. Sei lá, cara. É, sabe, tá boa, sabe? A gente tava esperando que alguém comprasse o Felicidade pra ressuscitar, porque esse ano passado, como teve, né? Tivemos Download News no ano passado. E agora, vamos lá então pros lançamentos dessa semana, né? Tá uma semana boa de lançamentos. Os dois principais. Primeiro, pra Xbox 360, PC e PS3, o novo Wolfenstein tá sendo produzido pela id e desenvolvido pela Raven Software, né? Raven Software, pra quem não está ligando o nome à empresa, é a que fez o jogo do Wolverine. Né? Excelente, olha aí. Bom. Olha só. Eu tô com muita vontade de jogar essa versão nova do Wolfenstein. É, não sei, cara. Por enquanto eu não tô, não. Eu vou, quando os reviews começarem a chegar, eu vejo se eu tô ou não. É porque aquela coisa, o Wolfenstein, cara, eles já exploraram tanto a coisa de nazismo e sobrenatural que não tô esperando muita coisa de nova. Pois é, e assim, você vê fotos, você vê imagens, assim, pra um jogo novo Wolfenstein me surpreender, ele teria que ser ou, sei lá, um novo estilo de jogo, ou com jogabilidade inovadora, ou com gráficos assim, de topo inverso, sabe? E ele não tem nenhum desses três, então não tô muito aí, não, sinceramente. Vamos ver os reviews. Mas, cara, deve ter o Hitler no final pra você matar, cara. Tipo. Provavelmente não, velho. Porque eu retanto que essa notícia não tinha. Ah, aquela coisa, né, que de ser politicamente correto e tal, ética, então, provavelmente não vai ter. Como assim? Máximo alguma referência. Não tem algo mais politicamente correto do que querer matar o Hitler? Matar o Hitler, é verdade. Muito bem. Vai de os alemães. E o segundo jogo, né, o mais importante dessa semana, pra Xbox Live Arcade, Shadow Complex, o Metroidvania do Cliff Bleszinski, da Epic Games, olha aí. Veja só. Muita vontade de jogar isso também. E, cara, tá recebendo reviews esmagadores, tá com uma média de 9.1 no Game Rankings, inclusive a IGN deu 9.4. A IGN é chata. Né, velho? A GameSpot ainda não deu nota, Game Dev deu 9, One Up deu B, o Eurogamer deu 9, Eurogamer aí, ó, é um pouco besta. Então, aparentemente é um excelente jogo. Podia ser PC, né, cara? Com certeza. Além desse, pra Xbox 360 e PC, Raven Squad Operation Hidden Dagger mistura ação em primeira pessoa com RTS, aparentemente, whatever. Pra Wii nós temos Spectrobes Origins e Speed Zone. Spectrobes Origins é um RPG bem estilinho anime. Whatever. Aparentemente tem o uso inovador do emote pra explorar um mundo vasto, escavar fósseis. Provavelmente o uso inovador do emote vai ser chacoalhar ele em uma posição diferente. Bem inovador. E aí tem um monte de joguinhos de DS: Marker Man Adventure, My Friend, Sudoku Ball, Paws and Claws, Pet Detective, My Makeup, sabe, esses joguinhos que a gente ama. E o segundo capítulo do Monkey Island, de Tales of Monkey Island, ali, pra PC. Uhul! Já sai essa semana? Saindo essa semana, dia 20, né? Tão rápido. Ah, rápido pra você, né, que não tá jogando. Tô esperando um mês já. Mais de um mês. É, não, mas é cada mês, né, Diego? Mais um mês. Ah, mas você demorou mais, né? Que o primeiro episódio foi só dia 7, agora tá sendo dia 20. Pois é, eu não empolguei muito com o primeiro episódio, mas o Fernando gostou, né? É, eu gostei e o segundo episódio estou esperando mais ainda, né? Ele, mas vamos ver. Algum comentário específico sobre a série? Eu achei que, não sei, não me empolgou a história, assim, não fiquei fisgado a história. Eu achei que parte do diálogo não tava no nível do texto, né, dos jogos da série. Sem falar que parece que não, algumas vezes não importa que você clicar, ele vai dizer a mesma coisa, sabe? Economia de diálogo falado. Mas enfim, o Fernando gostou. E ele recebeu bons reviews, né? Então, é uma coisa a se esperar. E esses são os nossos lançamentos da semana, né? Pouca coisa, mas algumas coisas interessantes e já tá valendo. Então vamos lá pra primeira notícia de hoje. Eu vou começar aqui então com o anúncio de que o jogo da Real Time Worlds All Points Bulletin, ou também conhecido como APB, né? Que é aquele MMO de gangues e polícia, você escolhe um lado. É um MMO de GTA, basicamente. Aquele que foi mostrado na E3 e a gente comentou no cast, o Pablo, inclusive, tava bem otimista com esse jogo. Eu não sei, assim, por mais que o trailer tenha me impressionado, eu sempre acho que MMO vai ser uma merda, mas o que importa é que abriram as inscrições pro beta test do jogo pra PC, a versão pra PC, e não é só você chegar lá e cadastrar e pegar o jogo, não. Eles vão selecionar, você põe suas informações lá, você põe seu endereço, dados, hardware do seu PC, inclusive escrever numa caixa de texto por que você acha que você está qualificado para participar do beta test de APB, talvez eles escolham ou não. Eu me cadastrei, ainda não recebi nenhuma resposta, vamos ver, né, quem sabe. Mas uma coisa certa, cara, se você for se cadastrar, não fala que você joga World of Warcraft, senão eles vão falar, não, isso não vai parar de jogar pra testar, né? É, isso não tá. Esse caso perdido. É. E aí, enquanto os fãs de Xbox 360, né, porque o jogo ia sair pra PC e Xbox 360, esperavam pra ver se eles iam fazer alguma coisa do tipo para usuários do 360, surge o rumor de que talvez o jogo seja cancelado para o Xbox 360. Olha, só sai pra PC. Não é nada confirmado ainda, mas tá falando esse rumor aí, é uma notícia que saiu, não se sabe ao certo de que fonte, vamos ver, né, por futuras atualizações aí sobre esse assunto. Fique ligado no Download de News. Yeah. Próxima notícia, Diego. Bom, nós já ouvimos falar aí, né, do Sega Nomad, que é aquele portátil da Sega, que não é nada portátil, né? Oh, portátil pra caralho, né? Né? E você coloca cartuchos, né, pra poder jogar os jogos do Mega Drive. Isso. Um cara fez uma coisa muito parecida, que não é o primeiro, né, mas com o Super Nintendo, e ficou muito maneiro. Caraca, que foda. Que é como se fosse um portátil também, né, com uma tela no meio, normal, sabe? Só que você coloca a fita do Super Nintendo. Existe, sim, do Super Nintendo eu nunca vi, deve ser realmente o primeiro, mas eu já vi do NES e do Atari, cara, da Atari 64, muito maneiro isso. E eu já vi de Nintendo 64. Sério, cara? Olha só. Sim. Legal. É, bem legal, assim, até mostrou o Mario 64, né? Mas era relativamente grande, não era bem portátil. Faço ideia. Não, esse também não é tão portátil assim, não, até porque o cartucho é grande. O cartucho do Super Nintendo tem tamanho pra ser um portátil, né? Mas ficou muito legal, cara, sabe? Dá vontade de ter um. Complementando a notícia ainda, o André até chegou a comentar, né, no cast de armas, uma das armas dele foi o próprio Xbox, né, o primeiro. Um cara fez um Xbox Slim, cara. É absurdo você olhar um do lado do outro, comparar, sabe? Né, cara? Muito menor. Cara, absurdo, né, velho? Meu Deus. E, na minha opinião, ficou até mais bonito. Ah, com certeza. Tipo assim, ficou meio sem detalhes, né? Fica meio, tipo, chapadão assim, mas, pô, com certeza. Ah, isso dá pra você passar por, sei lá, um pedaço de tijolo, mas não passa com o console, cara. É muito pequeno, muito compacto. Não dá pra acreditar assim, o Xbox. Muito fininho, verdade. Parece um DVD, né, cara? Um DVDzinho moderno. É bem moderno, né? Enfim, qual a próxima notícia, Rick? Então, muitos de vocês podem saber, muitos provavelmente não sabem, mas existem boatos, rumores, né, envolvendo a nova expansão de World of Warcraft, que até agora está sendo chamada de Cataclismo. Aí se pergunta, por que esse nome? E um dos principais motivos é que o pessoal acha que, em vez de adicionar um novo continente, como tem sido feito a cada expansão, eles vão mudar drasticamente os continentes que já existem, fazendo uma espécie de um evento que vai gerar um cataclisma, que vai partir continentes ao meio, mudar o relevo de Azeroth como nós já conhecemos. Sabe o que seria maneiro? Se eles fizessem que nem Castlevania Symphony of the Night, colocar de cabeça pra baixo. Oh. É? Né? Não, na verdade não. Ok, pode continuar. Na verdade, nós não sabemos nem como isso vai acontecer, nem por que direito, mas sei lá, vai que o Maelstrom gira pro lado contrário e... Cansou de girar pra um lado só, né? Vai girar pro outro. Dentre outras mudanças, existem boatos sobre duas novas raças, Goblins e Worgen, que é uma espécie de lobo e tal. Novas combinações de classes com raças, né? Por exemplo, Night Elf Mage, Humano Hunter, né? Com novas combinações. Novas dungeons, level, capacidade máxima aumentar de 80 para 85 e etc, etc, etc. Essas informações foram postadas naquele site MMO Champion, né? Que é um site bem renomado até, de tratando de MMO, dizem que a fonte é incógnita, mas confiável. Cara, se você pensar no seguinte, que é a Blizzard e que ainda é um rumor, vai esperar muito ainda por isso, muito. Olha StarCraft aí, olha Diablo 3. Né? Cara, quando eles confirmam um jogo, mandam um screenshot de vídeo e gameplay, já demora pra caralho, né? Imagina quando é rumor. Agora, é um rumor, é Blizzard, mas é World of Warcraft, né, cara? Então eu já não sei também o que pensar. World of Warcraft, no período desde que ele foi lançado até agora, teve mais expansões do que lançamentos inéditos da Blizzard, né? Não teve lançamentos inéditos da Blizzard, né? Enfim. Então, próxima notícia aqui, então. O Mega Drive, né, Sega Genesis, fez 20 anos esse ano. Aí, ó, fizemos o cast sobre o Suzuki. O Suzuki não foi à toa. Caraca, velho, a gente é foda. A gente só descobre depois, a gente é foda, cara. Então, na verdade, eles não iam fazer 20 anos, mas depois a gente fez o cast e eles falaram, olha, a gente fez 20 anos. Caraca, é verdade, nós fizemos 20 anos. E aí, pra comemorar, né, eles pensaram, nossa, vamos botar uma lista de jogos de Mega Drive, né, de Sega Genesis, que vocês querem que seja portado para o Xbox Live Arcade. Olha só. Entre esses tinha Revenge of Shinobi, Street of Rage, Shining Force, Golden Axe 2, Wonderboy e Earthworm Jim. E o Earthworm Jim tava ganhando, cara, disparado assim. Massacradamente. Quase 50% dos votos. Mas acontece que nessa semana a Gameloft e a Interplay anunciaram uma parceria entre eles, que eles disseram que eles estão portando o Earthworm Jim para os serviços online do Wii, PS3 e Xbox. Olha só. Ou seja, quebrando completamente com as pernas da SEGA, né? Tipo assim, né? Não importa mais seus votos. Não, provavelmente eles olharam lá, olha, Earthworm Jim tá ganhando. Tem muita gente querendo jogar, né? Vamos lançar pra todos os consoles, né? Pois é. Não sei se eles realmente pegaram a ideia da SEGA e tal, mas eles anunciaram que estão portando, né? Uhum. E aí agora, se você for na página da SEGA que tem a votação, eles tiraram, né, o Earthworm Jim e trocaram por Toy Jam & Earl. Ah, tô já me... Olha, cara, eu adoro esse jogo, cara. É, por acaso foi o jogo que o Rick, né, mandou o áudio pra, pro Nowloading. Caraca, dele. Velho. Nossa, isso é verdade. E eles trocaram, né, o Earthworm Jim pelo Tom Jam Yor, só que eles meio que esqueceram de atualizar o layout do site, porque tem o Earthworm Jim ali do lado ainda. Beleza. Caraca, é SEGA mesmo, né, cara? Não adianta. SEGA é SEGA e vice-versa. Gameloft e Interplay anunciaram que o jogo vai estar saindo provavelmente no fim desse ano já, mas vai sair antes pro Xbox do que pros outros consoles. Então, né, Tatsuno vs. Capcom tá chegando pro Ocidente, que vai receber outro nome, que no Japão foi lançado como Tatsuno vs. Capcom Cross Generation of Heroes, e aqui vai chegar como Ultimate All-Star, né? Uhum. E tem uma grande chance de ter um personagem extra. Há rumores que pode ser o Phoenix Wright. Na verdade, eles negaram que vai ser o Phoenix Wright. O lance é que a explicação que o cara deu é que o ataque dele, a pontaria dele falaria Objection, e as letras do Objection causariam dano no adversário. Mas, como a palavra em japonês tem 4 caracteres, e em inglês tem 10, contando com a exclamação, se tornaria um personagem mais desbalanceado na versão americana. Tipo, essa é a pior desculpa esfarrapada que eu já vi na vida. Porque, tipo assim, eles poderiam dividir em 4 blocos, ou diminuir o texto, sei lá, sabe? Ia ficar a mesma coisa. Ou, sim, tipo, não fazer a porra dar dano pelas letras, né? Sei lá, sair uma luz do dedo dele, sei lá. Ou então, cara, tipo, é isso que você falou, né? Ao invés de dar uma, cada letra dar um ataque, divide por sílaba, é, né? Tipo... Complementando ainda, em entrevista à revista N-Gamer americana, o Ryota Nitsuma, que é o produtor do Tatsunoko vs. Capcom, ele, além de falar desse personagem novo, né, que pode sair, né, ele disse que Capcom vs. Nintendo poderia ser uma ideia muito interessante, sabe? Então, existe uma grande possibilidade também, é outro rumor, né? Da gente ver aí o Mario versus o Ryu trocando... Cara, o Mario, para lutar contra o Ryu, ele teria que ter uma forma antropomórfica de adulto, né, cara? Imagina isso agora. Né? Ou tá, você colocar o Ryu como uma coisa mais... Tipo assim, botar ele igual aquele Pocket Fighter, sabe? Ah, ia ficar tosco, né, cara? Então, próxima notícia aí, Rick. Guitar Hero 5 tá sendo um dos jogos mais esperados aí pelo pessoal e tal. Promete trazer várias novidades, né? E principalmente pro Wii, que tá sendo sempre um console tão, né, deixado de lado e tal, pelos grandes títulos, principalmente os multiplataformas, assim, sem ser prejudicado na brincadeira. Uma das vantagens, assim, que ele vai ser pioneiro no Wii é usar da nova tecnologia que o Wii pretende aí assimilar, que é a possibilidade do acoplar mais uma coisa no Wii, que é o SD, né, o cartão SD, de até 32 GB, né? Isso. E através do Guitar Hero 5 você vai poder fazer, né, downloads de músicas e tal, e até importar músicas de Guitar Hero World Tour e do Rock Band, que funcionalidade que até agora era exclusiva, né, pro PS3 e 360. Olha aí. Então, tá aí o Guitar Hero 5 ajudando o Wii a tentar se tornar um pouquinho mais competitivo, né, cara? Assim. É, cara, eu também não sei como é que vai ficar esse esquema aí do CD, porque sabe que transferência pra SD não é tão rápido quanto transferência geral pra HD, né? Uhum, sim, é, com certeza, mas, né, pra quem não tem nada aqui... É, vai ser, deve ser aquele load, assim, sabe, monstro que deve ocorrer no Wii. Porque o Wii não tem muita capacidade hoje pra isso. Pois é, cara. Uhum. Quer saber, cara? Esse negócio do SD do Wii é uma grande gambiarra, na minha opinião. É aquele lance, né, cara? A Nintendo veio com aquele papinho de não precisamos desse tipo de coisa, sabe? E realmente não precisa, né? O console mais vendido, mas agora eles estão tentando consertar com gambiarra. Então vamos lá, próxima notícia, Fernando. Próxima notícia aqui, então, nós sabemos, é Blizzard, a gigante do mundo dos games, ela acaba de dar uma declaração que ela se considera imune à pirataria. Veja só. Ela fala que a pirataria não atinge tanto a Blizzard. Isso a gente pode ver no próprio World of Warcraft, né? Que eles tiram milhões e milhões de dólares por segundo. Eles basicamente poderiam viver só de World of Warcraft e distribuir todos os jogos deles de graça. Mas aí, eles justificam isso falando que eles sempre tentam, com o Battle.net, deixar o seu serviço melhor, oferecer mais coisas para os jogadores que eles não teriam em serviços piratas, né? Que é realmente uma coisa que eles fazem muito bem e que isso deixaria eles imunes à pirataria, né? O pessoal iria correr atrás do produto original exatamente pela qualidade dos serviços. O que é uma justificativa válida, mas nem tudo são flores, né? Como eles declaram assim. Cara, se todo mundo que joga World of Warcraft jogasse no server oficial, pagando para Blizzard, cara, eles já teriam mudado de planeta, porque o dinheiro não ia aguentar ficar aqui. Não ia ter espaço suficiente no mundo pro dinheiro deles. Mas aí que tá, realmente, eu, na minha opinião, esse é o melhor proteção contra a pirataria. Você faz um produto, se você comprar ele original, vai ter um suporte online bom, vai ter vantagens muito boas, entendeu? Que não teria se for pirata. Tipo, Team Fortress 2, o próprio Warcraft, tem as vantagens mesmo, sabe? Não é tipo, você vai demorar mais 30 horas pra você poder começar a jogar, porque tem que ficar botando código atrás de código e ligando e, sabe, isso não é o meu caminho. Então é isso aí, as notícias dessa semana. Vamos ficar agora com o Gamerdome. E vamos começar mais um Gamerdome, The Clash of the Joystick Wielders. Estamos aqui hoje para mais uma batalha sangrenta. Queremos ver. No navio pirata dessa vez. Verdade, olha aí. Ah, marinheiros malditos. Não aprendi a xingar. Seu cão sarnento, né? Você luta como fazendeiro. Você luta como uma vaca. Olha só. Estamos aqui hoje com dois piratas, diretamente do baú pirata Esquilo 666. E Júnior, sejam bem-vindos. Finalmente, num dos nossos podcasts que a gente gosta muito, o Download, que já participou de vários antigos Talicast, ainda tem que gravar algum baú pirata com a gente, mas só a gente convidar. Sempre adorou o podcast de vocês e tá muito feliz de participar. E eu tô falando no plural, igual jogador de futebol. O Skill tá ficando famoso, entendeu? Tá começando a falar no, na terceira pessoa. Então, olha só. Mas vocês sabem que, né? Digam adeus à amizade hoje, né? É verdade. Eu já disse já que vai ser decidido num desenho isso aqui. A gente não vai acertar nada. Pode dar 0-0 no jogo? E se bobear o desenho, vai dar empate. Nossa. Já pensando nessa possibilidade, a gente colocou o desenho, né? Que aí não tem como dar 0-0. Vamos lá para a primeira fase, que é o Game Quiz. Antes de começar, vamos definir a ordem dos participantes através do par ou ímpar. Olha aí, então escolhem aí. Esquilo e Júnior escolhem um par ou ímpar. Quem quer par, quem quer ímpar? Ímpar. Eu quero par, então. Ah, bom saber, cara. Mas vocês têm que tirar no 0 e 1 pra ver quem vai escolher primeiro par ou ímpar, cara. É, né? Aí tira o quem pula pra ver quem vai escolher primeiro 0 e 1, né? Enfim, então olha só. O Júnior colocou 6, o Esquilo colocou 7. Significa que temos um número ímpar, então o Júnior começa. Ei, vitória, a única do jogo. Olha só. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. A primeira rodada de perguntas é muito fácil, tá bom? É tipo muito fácil, sabe? Tipo, se você errar, com certeza você não vai acertar as próximas, entendeu? Mostremos. Primeira pergunta pro Júnior, então. Júnior, na série Street Fighter, quem fez a cicatriz no peito de Sagat? Olha só, cara. Alternativa A, M. Bison. Alternativa B, Ryu. Alternativa C, Vega. Ou alternativa D, Ken. Tempo. Ai, Jesus. Acho que foi o Ryu. Aí. A resposta tá correta. Não, quem colocou essas alternativas? Cara, é óbvio que não pode ser o Bison nem o Vega, porque tem a diferença da versão japonesa pra americana, então o cara podia reclamar, sabe? Mas, então, ó, não, tá errado essa a pegadinha, Fred, tá no Ken, porque o Ken é um cara que dá Shoryuken, Fred. Uhum. Pô, com a caça Chuli, sei lá, sabe, meio assim, mas não. O Vega... Beleza, beleza. Então, olha só, quantos pontos, Fred? 10 pontos, então, né? 10 pontos pro Juninho, cara. Juninho acertou a primeira. Ok. Pergunta para o Esquilo. Skill. Em Mega Man X, qual o principal inimigo do protagonista do jogo? Letra A, Zero. Letra B, Dr. Willy. Letra C, Bass. Letra D, Sigma. Tempo. Cara, eu tô entre dois aqui que eu lembro do jogo. Eu sei. Sigma. Eu lembro do Zero que ele aparecia. Lembro do mestre falando Wording. Wording. Então, isso. E a resposta está... correta! Olha aí! Os dois pontuaram, então, na primeira rodada, que tava realmente patética, né? Era, assim, né? Tá a cabeça decepada de cavalo, acertava essas perguntas, mas, né, você sabe, se você acertar é sempre um bom começo, né, cara? Os dois começaram bem, então. É que eu pedi pro André pra ser level classic noob. Então, a próxima pergunta aqui agora vai para o Júnior. Júnior. No game Streets of Rage 2, o personagem Adam não é selecionável por quê? A, está morto. B, está de férias. C, foi sequestrado. Ou D, está no hospital. Tempo. Que porra, eu acho que o silêncio vai pro Warp Zone. Warp Zone, então, chamou um Warp Zone. Pergunta extra. Em Mortal Kombat, Noob Saibot é um samurai, robô, pirata ou um ninja? É um ninja. E a resposta está exata. Olha aí. Falou disso no último cast. No último cast a gente falou disso, cara. Você acredita? Olha aí. Eu e o Júnior ainda conversando. É. Caraca. A gente ainda botou ali pirata, né? Pra ver se, né, pegar. Ah, agora vocês sabem de onde vem o nome Noob Saibot? Explique, Júnior. Eu sei que você sabe. É, acho que eu sei, que é um apelido de um dos realizadores do jogo, né? Que botou na primeira versão e tinha uma historinha. É, aqui. Na verdade, olha só. O nome dos criadores é Ed Boon e John Tobias. Noob Saibot é Boon e Tobias, ao contrário. Olha aí. Legal, hein? Aqui, né? Então, olha aí. O Esquilo tem que acertar agora pra empatar, né? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Se lascou, Esquilo. Vamos lá, hein? Segunda pergunta pro Esquilo. Nas séries Fatal Fury e King of Fighters... Olha só o cast agora. Olha aí. Você conseguiu ouvir ele todo em 10 segundos, talvez 10 segundos. Cara, eu não ouvi ainda, mas eu jogava no fliperama do bar. Vamos lá. Qual a nacionalidade do personagem King Kapwan? Cara, Kim é aquele maluco que dava um chute louco, né? Alternativa A, coreano. Alternativa B, chinês. Alternativa C, japonês. Ou alternativa D, jamaicano. Pô, você não misturou europeu, francês, cara? Que ele era do time do Gordão e do Choi, né? Olha o tempo, tá apontando o tempo. Eu chuto Japão. Japonês, então? É algum oriental ali. A resposta está errada. Olha aí. Coreano, eles estavam tentando, né? Supletivo. Eu lembrei até o time deles, velho. Vamos lá pra terceira rodada de perguntas, a mais difícil, né? Vai lá então, Diego, chama a próxima, hein? Então, Júnior. No game Half-Life 2, qual o nome do robô que acompanhou Alex Vance e foi atualizado e incrementado por ela durante toda a sua vida? Letra A, robô. Letra B, dog. Letra C, T-1000. Ou D, HK-47. Tempo. Tudo triste, grilo. Dog. Cara, T-1000 não é de Exterminador do Futuro, né? É, HK-47 foi foda. Então. Foi foda. Foi por eliminação. E a resposta está correta. Aê! Cara, Dog, cara, um dos personagens mais carismáticos de Half-Life. Eu nunca joguei Half-Life na minha vida. Chutaço. Cara, eu se fosse fazer as opções, botava Dog, Cat, Horse e Fish, tá ligado? Só de sacanagem. Fish. Fish mola gato, né? Quanto que tá o placar aí, Fred, agora? Até o momento, está 50 pontos pro Juninho contra 10. Olha só, o Juninho gabaritou. Pontos pro esquilo, né? Mas ele ainda... Caralho, cara, olha aí, o Juninho gabaritou a primeira fase, que bonito. Eu tô legal na última, né? Eu tinha assim, com certeza, Exterminador do Futuro. A K-47 T-1000, tranquilo, não era. Schwarzenegger. Olha só, então, vamos lá pra terceira e última pergunta da primeira fase pro esquilo. Chama aí. Ai, meu Deus. Então vamos lá, esquilo. Pergunta. No Call Level de Diablo 2, qual arma as vacas usam para te atacar? Porra. Opção A, as tetas. Opção B, espadas. Opção C, os chifres. Opção D, foices. Tempo. Ah, Arpzone, pelo amor de Deus. Assim, né? É. Ele provavelmente não sabia que tinham vacas no Diablo 2, né? Existem vacas no Diablo 2? Sim, não, assim, né? Existe uma sequência para o Diablo, né, cara? Então, pergunta extra pro Skill. Em Donkey Kong Country 3, é possível encontrar alguns pássaros exóticos que são necessários para assistir o final secreto do jogo. Que tipos de pássaros são esses? Opção A, Monkey Birds. Opção B, Banana Birds. Opção C, Coconut Birds. Opção D, Kong Birds. Tempo. Banana Birds. E a resposta está exata. Cuidava muito com a minha avó. Ela gostava. Ah, beleza. A avó do esquilo que a gente tirou o videogame dela. Coitado. Exato. Cara, que vacilo. Tirei pra trocar por um Game Boy Advance que eu joguei por 2 meses e joguei fora. Caralho, cara. Olha aí, então como é que ficou a primeira fase, o, Fred? O esquilo conseguiu reduzir a diferença, né? E agora ele tá com 35 contra 50 pro Juninho, né? 15 pontos só de diferença, cara. Não é muito. Eles foram bem nessa. Foram muito bem, cara. Olha aí. É uma coisa rara, né? No nosso Game Boy. Também esse pré-noob. Classic noob. Não, é pré-classic noob, né? Que é pezinho. Vamos lá para a segunda fase, onde tudo pode mudar. Fator 2. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica e se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Então vamos lá. Quantos segundos você pede, Júnior? 5 segundos. 5 segundos, então. Júnior, qual é o chiptune? Ô, essa tá fácil demais, hein? É mesmo, sério? Ajuda, cara, já ouvi... tempo dobrado. Essa música é boa, eu já ouvi ela, mas não lembro de onde, velho. Você pode pedir a dica ou você pode pedir o dobro do tempo, que reduz pela metade dos seus pontos. A dica. Olha só, a dica é muito curta, mas ela é muito reveladora também. Então, atenção. A dica é IDDQD. Olha aí, ó. Eu matava aí, ó. Passo. Se for. Não matei nada. Dobro do tempo, vai. Eu chutaria pelas duas últimas. Time has been added. 10 segundos, então. Júnior, qual é o chiptune? O só dobro repetiu, né? Só repetiu, mas é. Pois é, né? Que maravilha. É... não faço ideia. Pode chutar nome de jogo, qualquer coisa? Chuta, se você quer chutar. Doom. Doom? Eu posso chutar só pra ver se ia acertar? Qual que você chutaria, Esquilo? Eu chutaria Cadillac Dinossauro só por causa do KD no final. O chute do Júnior é? Doom. Correto! Aê, olha aí, caraca! Certo mesmo? Certo, uhum. Ó, senti. Ué. O poder do Google, tá, ó, eu senti. Eu também, hein? Sentiu? Muito revelador, né? É, olha aí. Cara, como é que você lembrou dessa porra? Você jogou o Doom original? Eu joguei, claro, mas... Cara, eu só joguei o 3. Então, olha só, como ele pediu o dobro do tempo, valeu 15 pontos, certo? Marcou, pontuou 15 pontos e agora ele tá com 65, né, Fred? Isso. Sim, é, 15 pontos? Isso. Isso, é, então ele tá com 65. Caraca, velho, e DDQD é o passo hoje do Doom, né? É, o macete de invencibilidade do Doom. DDQD, DKFA, IDCLIS. IDKD, cara, que burro. Olha só, então vamos lá. A segunda música, então, pro Esquilo. Quantos segundos você pede, Esquilo? Eu peço 5, mas só pra constar, a primeira página do Google já fala que é o Doom desse DDQD. Não interessa. Parou ímpar, é o parou ímpar, cara, né? Afinal de contas, é uma luta de piratas, né, velho? Então vamos lá, o Esquilo pediu 5 segundos. Esquilo, qual é o chiptune? Cara, muito bom. Cara, eu acho que é alguns dos fliperamas da Marvel, cara. Cara, parece musiquinha meio alegre, aquele bando de imagens. Você tem uma dica, hein, cara? De graça. De graça? Então vai lá, quero a dica. Dica, então. Olha só. É um jogo da Konami para o Super Nintendo que teve várias versões hackeadas no Brasil. Ah, rapaz. Vou mudar tudo, então. Super National Superstar Soccer? Como é que é? Como é que é? Super National Superstar Soccer? E aí, o que a gente faz? Ah, cara, eu aceito, velho. Eu considero. Tá correto. É isso aí, cara. Aí. Não é bem esse nome, é International. É International, né? É International. Parabéns. Não. Eu lembro de assim, ó. Campeonato brasileiro. Todo mundo. Meu protesto, isso não vale. Ele não falou o nome corretamente. Seu nome tem 4 letras, senhor. Ele sabia. Ele só simbolou na primeira palavra. Isso você pra ver, né? Super National, né, cara? É, além da nacionalidade, internacional. Super nacional. Não faz sentido nenhum, né? Olha aí. Então, o Esquilo marcou 30 pontos. Aê, mano. Quanto tá aí, Fred? Mas 30 pontos? Pixel, e foi. Então, de acordo com os meus cálculos, está 65 pro Juninho contra 65 pro Esquilo. Olha, cara. Aí, caraca, cara. Olha aí, velho. É porque ele pediu o dobro, né? Ih, rapaz. Olha aí, empate. Empate, cara. Vamos lá, então, pra terceira fase. Vamos ver se a gente desempata esse jogo. Terceira fase. Fase 3. Dinheiro e Pokémon. Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Então, olha só, então, começando com o Júnior, você escolhe personagem, personalidade ou lugar? Personagem. Personagem, então... A primeira dica, de grátis, sou um personagem canastrão. Personagem canastrão, Wario. Tô bem. É um bom chute, né? É um bom chute. É, mas não. Primeira dica, então. Sou um fumante. Eu acho que eu sei. Coisa feia. Canastrão e fumante. Duke Nuke. Outra boa. Bom chute, cara. Segunda dica, então. Quando morro, grita o meu nome. Caco, passo. Eu acertava na dica 1 já, hein, cara. Olha aí, olha o Fred. Não, eu já tinha matado. Se você próxima, quer chutar... Fruta, pô. Essa aí não tem nem ideia, sei lá. Então mano. Tá, próxima dica então. Consigo usar uma caixa de maneiras criativas. Caixa de maneira criativa, jogo canastrão. Fumante. Não faço ideia, tá. Vai pra casa. Vamos lá, então, quarta e última dica. O meu nome é composto por um estado da matéria e um animal. Solid Snake. Solid Snake? É. Está correto! Muito bem! Aê! Pô, foda, cara. Mas tem um Solid e tem um Liquid, não tem? Tem o Liquid também. Ah, legal, não sei. Tem o Naked, tem o... tem a porrada de Naked. Solid Snake, Metal Gear, né? Então, como você usou todas as dicas, você pontuou apenas 10 pontos. Minha chance, hein? Minha chance. Só a chance de virar, hein, Skill? Vamos lá, então. Você escolhe personalidade ou lugar? Lugar. Lugar, então. Vamos lá. Primeira dica. Sou um lugar muito grande. Ah, vai cagar. Cara, não é uma caixa de fósforo, olha só. É, não é o quarto de alguém. Ai, meu Deus do céu. Um lugar grande. Pois é, nem pra chutar tá vindo na cabeça, cara. Nome de um mundo, assim. Bota lá no Google, lugar grande. Vai, próxima, sem chute. Próxima, então. Batalhas épicas ocorrem sobre mim. Caramba, deve ser o um negócio do Warcraft, alguma coisa assim. Vai chutar? Terra-média. Terra-média, não. Vamos lá. Então, segunda dica. Pessoas do mundo inteiro se reúnem para jogar em mim. Ui? Não. Peada, né? Cara, é que eu não sei o nome desses negócios, mas sei lá, planeta Terra, deve ter algum jogo. Terceira dica. Possuo um redemoinho gigante em meu centro. Ah, meu Deus. Eu lembro do mundo de Pokémon, que tinha um lugar que tinha um monte de redemoinhos. Pula, vai na última dica aí. Última dica, então. O meu nome é o mesmo nome de um dos meus continentes. É algum desses mundos loucos, desses jogos de RPG. Desisto, é. Desisto. Pode... Tenta aí, Fred, o que você acha? Azeroth. É isso aí, Fred. Fred. Azeroth, World of Warcraft, né? Ah, eu lembro do Big Bang Theory. Cara, eu tava pensando em Warcraft, mas não saía o nome nem, cara. Olha aí. É, Fred... primeiro eu já pensei, mas eu não sabia os nomes mesmo. Ó, cara... lembrando que a gente tá usando o Gamerdome, sabe, como um preparativo pro Fred, né? Coitado do shop. A gente tá aumentando o conhecimento dele, cara, no mundo dele. Obrigado, Diego, obrigado. Como que tá aí, então? Só 10 pontos de diferença, né, Fred? É, mudou pouca coisa, cara. Tá 75 agora pro Juninho contra 65 pro Esquilo agora. Mas, ó, foi bem disputado, né, cara? Foi muito é, pra quem disputado. Achava que não ia pontuar nada, ia ser tudo do pente, né? Olha aí. É. Então vamos lá pra nossa quarta e última rodada. O... 4-4. Vem, comba! Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema do Paint Combat de hoje é... onde está Alex Kidd? Comecem! Como assim? E aí, Fred? E agora, Fred? E aí, Diego? Aí, Fred, cara, você tem alguma coisa, cara? Você acha que não tem criativo suficiente pra desenhar alguma coisa? Eu vou começar a falar um monte de ideia aqui, e é claro que se usar a minha ideia vai ser copiado e vai perder pontos de criatividade. Mas eu desenharia o Alex de drogado, cara. Sabe? Todo mundo, né, cara? O Alex que está on drugs aí, sabe? Tipo, na... tipo, uma calicalque assim na vida. Né? Teve seu estrelato na infância e aí só decaiu, né, cara? Só decaiu depois e ninguém zerou o jogo dele, então, sabe? Já se passaram 1 minuto. Olha aí. Nossa senhora. Ah, não passou não, cara. Passou não, passou não. Outro ano, outro ferrado. Terminou. Pô, cara. É pressão psicológica, gente. Cara, eu desenharia o Alex Kidd. Agora passou 1 minuto. Com outra cor. Cheio de criança em volta. Eu tava pensando que eu... um macaco pendurado, né? Cara, eu desenharia o Alex Kidd traficando armas. Boa, boa, velho. É a vida. Pro Rugal, ainda por cima. Ele braço direito do Rugal, né? Tá que pariu, velho. Como que desenho aqui? Caramba, 10 segundos! Eu posso mandar segundos. No Corel e mandar vetorizar uma imagem? Não! 10 segundos! Ao 3, tempo acabando. 2... Caralho. Acabou. Mandem aí, por favor. Deus, que isso? Cara, isso vai precisar de muita explicação, cara. Vai precisar de explicação, cara. Que lindo. Tá bonito. Deu tempo de pensar, velho. Eu acho que ele tentou pegar todos os testes que a gente falou e fazer num desenho só. Eu acho que isso é o que tava no Word quando ele abriu. Aí ele já tá mandando. Aí, peraí, caramba, vai. Foi só 1 minuto e meio, foi violento. Ah, 1 minuto e meio era um piscar de olhos. Eu nunca joguei essa desgraça de Alex Kidd. Eu joguei muito, cara. Aquele jogo que eu era viciado aquilo. Vergonha. Olha aí. Viu como eu não tava roubando? Olha só, que bonito, cara. Cara, eu quero explicar as coisas, cara. Tá complicado isso aí. Tá complicado, cara. Tá tensa a história. Difícil, cara. A gente vai fazer a votação diferente. Os três jurados, né, que é o Diego, o Rick e o Fred, eles vão mandar pra mim os votos dele por PVT. E aí eu vou fazer o resultado final. Antes de tudo, a gente precisa não vale, hein? Não vale, não vale. Tem que ser aqui. Puta, meu, tá melhor. O teu tá melhor. Roubou, ó. Olha o skill aí, acho cara. Que o skill roubou. Piratas até o final, cara. Olha só, cara. Olha só, cara. Eu subi em 3 anos e é melhor que isso. Mas antes da gente votar, a gente precisa de explicações. Skill, por favor. Esclareça. Eu, cara, eu não conheci o jogo. Você perguntou onde ele estava, né? Daí eu imaginei um cara com a cara do fofão, né? Cabeça de saco. Preso, aquilo ali amarelo seria a jaula, né? Nossa, velho, que isso? Desenha a camiseta dele de azul ali. Olha só, cara. E se vocês falaram alguma coisa de macaco, eu botei o um macaco na mão dele morto. Quem falou de macaco? Macaco onde ele fica? Saiu um macaco no meio do assunto. E aquilo roxo ali é o que, cara? Cara, aquilo roxo. Caralho, medo. É a assinatura dele, né? É isso. Quer dizer, esquilo 666. Aquilo ali. Em árabe, né? Essas foram. Aramaico. Aramaico arcaico. Olha aí, excelente. Então, Júnior, explique pra gente o seu. Cara, então, eu tava fazendo ele escondido atrás de uma caixa jogando Jokken Po. Eu ia botar ele com outro cara e falando em cima joga o Jokken Po por moedas, né? Só que não deu tempo. Terminar. Ele está, então, escondido jogando Jokken Po. É, aquela caixa ali seria uma... Eu ia pintar ela, só que não deu tempo de fechar ela. Ah, tá, olha aí. Ah, tá. Algum motivo pela escolha das cores, cara? Naquela época era tudo verde, né? Era o. Era tudo verde. Ninguém era danado. Sério, pô. O Alex era tudo verde, azul. Aí só tinha um fundo de tela. Era azul ou era verde? Olha só. E algum e esse... motivo pro tamanho das orelhas? É, Alex Kidd é orelhudo. Pô, Alex, mas Alex Kidd ele é orelhudo, cara. É orelhudo. Tem que o Alex Kidd você tem que desenhar a orelha. E por que ele tá excitado ali, cara? Exatamente. Foi. Aquilo é o mal de Parkinson precoce, entendeu? Deu uma tremida no mouse, só que não tinha tempo. Sim, Caraca. Caraca, velho. O Alexis tá aí, tá com radon na parada, cara. Como assim? Ele tá se prostituindo, saca? É o fetiche dele ficar jogando o tempo. Exatamente, olha. Uma nova interpretação da minha obra-prima. O Alex Kidd inteiro só consegue se citar jogando Jokken Po. É. Exatamente. Era um negócio que eu não conhecia, não deu certo. Cara, e o download, sabe, continuando, estragando, né, a infância das pessoas, destruindo os heróis de videogame, né, cara, sempre. Olha só, e esse outro carinha aí que tá chegando? É que seria, na hora que eu tava fechando o desenho, acabou o tempo, que seria o outro cara ia botar uma pedra aí pra Alex que perdi. Ah, tá, beleza. Olha só, então, Rick, Diego e Fred, mandem seus votos por PVT. Acho que ele perdeu. Cara, que você não consigo desenhar uma cara aí, bicho, eu não consigo ver cara de ninguém nesse seu desenho. Ah, e tem uns traços cinzas aqui que eu não tinha visto antes também. É a barba dele. Ah, nossa. A barba, caramba, a barba tá ali. Toda a diferença. Toda em consideração que ele tá com cara de saco, como você disse, eu fico pensando se aquilo ali é uma barba, um pentelho, né? É por isso que eu tô tortinho, assim. Olha só, como honestamente deu 2-1, vamos fazer da maneira emocionante mesmo, então. Vamos pedir os votos. Maneira sim. Emocionante, clichê, né, cara? Fred, em quem você vota e por quê? É o seguinte, cara. Eu voto no desenho verde, cara, porque eu não consegui entender o outro, velho, sabe? Não faz o menor sentido. sei lá, velho, tem mais interpretações também, você pode pensar várias coisas que ele tá fazendo. É a decadência da Alex Kidd, né? É, tipo, suas orelhas gigantes também, que eu achei legal mostrar orelhas gigantes, né, cara? Ele jogando Jaquempô e aparentemente ele se excita com isso, e aí você pensa, né, como é que tá a moral da Alex Kidd agora, né, cara? É. Eu voto no verde, cara. O verde tá mais decado. Ponto pro Júnior. Diego, em quem você vota e por quê? Meu voto vai pro Esquilo. Primeiro. Cara, saco, né, cara? Não. Mas se olhar, cara, pelo seguinte. O cara falou que não conhecia Alex Kidd e a gente conversando sobre o jogo, ele começou a pegar tudo na cabeça dele, pegou as grades, né? Desenhou um cara super estranho ali atrás. Eu não sei como você conseguiu realmente ver que foi o Alex Kidd, né? E, cara, a gente falou macaco uma vez, ele botou macaco na mão do cara, sabe? ou uma mancha marrom que ele disse era um macaco, né? Vai falando, vai rabiscando, ele fez isso. Ele conseguiu produzir alguma coisa. E outra, cara, se você olhar, cara, se tu olhar um quadro do Picasso e olhar pra isso aqui... Ah, não! Para, cara, olha só, pra quem não sabe, meu nome é Pablo, né? Então, prazer. Então, olha aí. Consegue explicar pra você, sabe? Você consegue até ver alguma beleza na arte, cara. Eu gostei. É quase um cubismo, né? Tem um saco, tá, né? É um saquismo. Cubismo, putz. É um saquismo isso. O mais impressionante desse desenho pra mim é o fato dele ter desenhado a parada roxa da qual ele não se lembra de ter desenhado. E o Júnior, ele apelou pra pornografia também, né, cara? Botar, olha, cara, ele quis desenhar a barba, cara. A barba, vamos fazer, né? Beleza. Olha só, então vamos lá pro voto que vai decidir tudo. Rick, em quem você vota e por quê? Então eu vou votar, cara. Caraca, é porque depois que você ouviu os argumentos dos outros nolos, sabe? A gente acaba vendo coisas que você não tinha visto. O Rick é um jurado muito parcial, ele é influenciado pelas... outras interpretações e tal. Não, mas o meu voto vai pro Júnior. Eu achei muito engraçado esse desenho. Hilário, cara. Só pra constar, é o voto original. Yes! Yahoo! Olha aí, então, com dois votos, 2-1, como sempre, o Júnior venceu o Paint Combat e venceu o Gamer Dome. Olha aí, cara. Aí, yes. Vou te expulsar do cast, senhor. Vai daí, ó. Já começou as brigas. Júnior, discurso de vencedor aí, por favor. Eu agradeço a minha mãe, o meu pai, a minha família, a minha esposa, que lutou tanto para eu chegar aqui. Ao Google. Ao Google. É. O Alex Kidd, né, cara? E é o Alex Kidd, verdade. Alguma palavra final, Esquilo? Algum discurso derrotado? Derrotado. Me deixa em pó. Olha, ó, quicou o Júnior, o Esquilo sabotou a criação do Júnior. Que isso, cara? Olha só, que mau caráter, velho. Tá falando, cara, entre piratas não tem honra. Não tem, cara. O que aconteceu? Caralho, eu não tô conseguindo chamar ele, não, peraí. O Esquilo tentou sabotar, mas não conseguiu. O Esquilo tentou te chutar pra poder pegar o prêmio, cara. Ele pegou aquele boneco voodoo do Monkey Island e botou a cabeça. É, ele pegou um computador voodoo e puxou o cabo do computador. Exatamente. Cara, qual é o prêmio do Gamer Dome? Tipo, 10 arpones? É, 10 arpones. Ah, legal. Seja lá o que seja um arpone. Então, o Gamer Dome termina aqui. Agradecemos a presença do Esquilo e do Júnior, que são, né, como a gente disse, do Baú Pirata. Diga pra gente o que é o Baú Pirata. Quer explicar o vencedor de mim? Não, vai derrotado explicar, cara. Vem de consolação, explica aí. Anda. Tô até com vergonha. Alguém com o chapéu de capitão desse navio, hein? O Baú Pirata é um blog de variedades e qualquer merda que a gente gostar de fazer, a gente posta lá. Temos o nosso podcast quinzenal, que é o PirataCast. Intercalando tem o Papo Pirata, que a gente faz a leitura de e-mails e alguma coisa que tiver com vontade de fazer. Você vê só como é um homem de marketing, né? Ele fala que é um blog que posta qualquer merda. É? Ou seja, vai aumentar os anúncios, vai aumentar as vendas, vai aumentar os... Qual é o endereço? www.baupirata.com ou piratacast.com também. E Júnior, você tem algo a falar do Baú Pirata, já que você discorda tanto da peça do Esquilo? É o melhor blog na atualidade com o melhor podcast, indiscutivelmente, entendeu? Você feriu um pouco, né, cara? E você não só, ouviu cara. Falar, você não sabe o que está perdendo. Ouça olha lá só. E compre pelo link. Inclusive, o download foi criado com a intenção de copiar o Pirata Cast. É, a gente não costuma divulgar, mas é verdade. Então, cara, muito obrigado aos dois pela participação. Foi muito bom. Gamer Dome fica por aqui e até semana que vem. De nada, Diego! Atenção, ouvintes. Atenção. Essa é para vocês. Mais uma vez, uma convocação para o Gamer Dome da semana que vem. Ó, é o seguinte. No post estão linkadas duas imagens de jogos, cenas de dois jogos, né, recortadas. Os dois primeiros ouvintes que enviarem por e-mail. Por e-mail, não botem post. Quem comentar no post a resposta vai ter o comentário editado, esse pedaço do seu comentário será removido. Lembrando que se você colocar o que você acha no post, você vai estar cedendo sua vaga, né? Alguém pode colocar, né? Alguém, exatamente, então não é bom. Ou então você pode colocar o nome do jogo nada a ver. Mandem por e-mail os dois primeiros que acertarem de onde são essas duas screenshots. As duas são de dois jogos diferentes. Quem acertar os dois jogos que originaram essas duas screenshots vão participar, um contra o outro, do nosso próximo Gamer Dome. Vale a pena lembrar, como sempre, que para participar do Gamer Dome, você precisa de um microfone. Um headset. Um headset, de preferência, né? Se você tiver só o microfone, provavelmente não vai dar, né? Porque o retorno do áudio vai interferir. E a capacidade de se comunicar, né, com outros seres humanos, da mesma espécie que você. Quer dizer, isso supondo que você também seja um ser humano. Não, mas, cara, se não for, você pode participar também, se a internet estiver boa, sabe? Sem problema. Exato. E esse é o terceiro requisito, uma internet de banda larga, né? Boa, de boa qualidade, estável. Pelo menos 12 megas. Não, sério. De 300k pra cima, eu posso garantir que pega bem. Isso eu posso garantir, que eu já usei 300k pra falar no Skype, eu sei que dá. Abaixo disso, eu não posso garantir. Eu não sei se dá pra fazer uma gravação. É, o ideal, assim, pra não ter erro mesmo, sabe? 600k pra cima tá ótimo. Então, fica aí o desafio. Vamos ver os dois primeiros que acertarem, tá? Não é moleza, hein? Tá bem fechado. Eu assumo que eu não participaria, cara. Não participaria. Olha aí, o Diego, tá? Um downloader renomado, né? Um downloader de peso. Olha aí, peso. Sendo que não participaria. O download é obeso, né, cara? Né? E o desafio tá pesado assim, exatamente porque no próximo Gamer Dome o nível vai ser alto. Então, se você não consegue acertar pelo menos 7 perguntas de 5, você tá fora. Então, fiquem ligados, boa sorte. Boa sorte.